35414, controle Salvador. Prossiga. Ciente, informe passando através de Coral. Câmbio. Portal 72 aos 25, livrou 219. 219 ao 07. Portal Salvador, portão 3859, está pronto. Pushback acionamento, portão 09. Sim, 359, sim, está aguardo. Colo bom na 072, livrou na taxa alfa. Bem-vindo para o Cigal, Manenta Juliette. Manenta Juliette, no 072. Mais quantos minutos para iniciar o táxi? 347, 4 horas 17, já na gazeta, pronto para o táxi. Sim, táxi aprovado via Indy Alpha, teu ponto de espera do 90, ponto de espera 18.614, 1020 é justo. Podia só repetir o alternado? Galeão, Indy Alpha autorizado, teu ponto de espera 18.614, 3859, a parte da companhia, está autorizado, sem táxi. O tráfego da companhia inicia, chamada táxi, o TAN 3859. Mike Eco Delta, livre ingresso, chame alinhado e pronto, cabeceira 97. Trip 5221, voe direto, Conquista, câmbio. Direto Conquista, Trip 5221, obrigado, senhor câmbio. Delta, decolagem autorizada, pista 97, 150 graus, 12 9. Júlia, portão 01. Juliette para o 01, 072. Salvador, o Jornal 63, Nouro. 39, Guarulhos, aprovado nível de voo 360. Só um minuto, próprio para a subida da EL. Ei, obrigado. Então 3437, alinhar e decolar, 150 graus, 12 9. Eco Delta aos 29, 128, boa viagem Delta. 128, boa viagem, obrigado, até a volta. Alto, bom dia, papapá, Mike, Eco Delta. Alapá, Mike, Eco Delta, sendo transponde em posição normal, 0125. Acionou o transponde 0125, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, no meu pés. Está autorizado, vai direto em Manati, após 2 anos, milhas de Salvador. Visual, meu pé, direto em Manati, reportará 30 milhas para o Mike, 20 milhas para o Mike, Eco Delta. Aprovado via Índia e Alfa, do ponto de espera 10, ponto de espera torre 1 no 8.6, o ajuste 1020. Índia Alfa, ponto de espera torre 1086, o TAN 3859, mãe. 3487 aos 31, no controle 1020, 8, boa viagem. 1202, obrigado, bom dia. TAM 3487, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, TAM 3487. Trip 5414 na escuta? Aqui, amor. Trip 5414, 29 milhas sul de Mari, vou na proa de Mari para chegar na Mari, reporte para descida. No voo do Mari, descida reportarei. 5414. Papá Romeu, Mike, Eco Juliette, 4 milhas para Coral. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 100. Chame o controle ideal, frequência 120, decimal 1. Certo, maravilhoso agora, 120, decimal 1, obrigado, até logo. Alô, 2719, posição 02, que estiver com a sua. Pois é, depois na retaguarda, tá livre no 2, web 6729, chama o táxi. Tá livre, chama o táxi, 7. Então pode ver depois, ok? Depois na retaguarda. Pode ver agora. O Xanem 6311, cópia. Liga. Sulizado, Guarulhos, 360, rota bridge, pisou no meia, Bravo Tazulu, conforme. Paulo no zero, curva direita, perto da El, Leda, pós-Leda, voa bridge. 5441, um código transponder, controle 120.8. Romeu, Golf Victor, cópia. Do posto seguro, uma centena. Golf 77, decola no 7 direito, no perfil da Coral, 0270, transponder, padrão, controle 120.8. Copiado, chame torre 18.6 para acionamento de decolagem, com ajuste 1020, por favor. 5221, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 1260, 1288, trip 5221, obrigado, bom dia. 9, ponto de espera, 190, pronto. 3259 de imediato. Afirmo. Ok, eu tenho tráfego a 2 do externo, decolagem imediata, 150 graus, 10 nós, então 3859. Decolagem imediata, pressão no zero, então 3259. 138, continua a aproximação, aguarda a pista livre, é 2 da ingressando na pista 10, transporte de órgão vital. Ok, 1888 Romeu, Golfo Vitor, bom dia, o senhor chama táxi 45. Dá volta aí, senhor, então, obrigado. Tripe 5494, ideal descida. Tripe 5494, desce para nível de voo 050, QNH 1021. Tripe 21, desce para 050, Tripe 5494. Autorizado, nosso 5 graus, 10 mais. Livre o posto, pista 10, 1888. 3859 aos 36, controle 1208, boa viagem. 208, 3859, grato pela colaboração. O Mike Eco Kilo, prossiga. ...3487, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 351-3325, controle Salvador, bom dia, T3859, 1600 pés na saída Arbor. 359, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360 na Arbor, T3859. Trip 5414, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS-XUE, reposta habilitada no localizador, está livre dos mínimos de TAP. Maravilha, possibilidade de voarmos Duna? Mantenha a proa de ITAP. ITAP, livre dos mínimos de TAP, descendo para 2000 pés, assim como livre também da final do ILS. Trip 5414. 6729. Vai reportar o ETS 788 da Gol 38, direita 129. 129, bora. Tá, mãe, Chico Delta, não atrás que eu conheci da Informa Livre, frequência para coordenação. Salvador, muito bom dia, 1888, de pronto na sua escolha. 1888, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reportar na Tira Juliette, 1888. 67290 na escuta, da outro solo? 67290 está na escuta. Estou confirmando todos aí, é 47, confere? 4, é 147. Ah, 147, sim. Check 67290, tá? Próxima ponte de espera da 729 em alinhar e decolar, pista 10, 950 graus, 12 nós. A gente decolou 10, 729. Pós-Juliette para 03, Touro 888. Sim, teste no pátio 4, na minha escuta permanente, Romeu Lima, repórter. Ah, confirmando, o teste vai ser no pátio 4 ou vai de deslocamento? Pode que então chame a torre na escuta da torre para o táxi, o Romeu Lima. É 29 aos 41, controle no 208, boa viagem. Vai pegar a bagueta. Romeu Lima, prossiga. Informação Índia. Com 1982, excelente identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10021. 050, 1021, voo 982. Controle Salvador, objeto 6709, bom dia. Objeto 6721, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Ok, direto Leda, após Leda Bridge, subindo direto para o 360-6729, graças. Primo? É não. O APT Caruíba, falou. Valeu. Eu tô chamando para o táxi, chamando para ingresso, pista 17. Com 3859, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Vamos lá, centro Recife, 1260, alterna 1288, obrigado, centro 3859. Eu tô reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97. Utilizador visual, 355494. 355494, sempre torre, no 8, decimal 6. 86. Torre Salvador, muito bom dia. 355494, passou a duna, já está no localizador e visual. Reporte externo, baixado e checado, 5494. Reportará. Ou 1982, desça para 2000 pés, QNH 1021, autorizada final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. do 2021, reportaremos estabilizado, voo 1982. Controle, eu chamei a 250, transfere centro da Índia, está cruzando 190 para 150. Xanami 250, acena identificação, autorizada a chegada Mari. Desça para nível de voo 050, QNH 1021. Mari 050, 6254. Tipo 5494, fuso autorizado 10, 950 graus, 12 nós, cheque trem. Baixou e travou, 5494, livre pouso na 10. Romeu Golf Vita aos 46, controle 1208, boa viagem. 208, graças, bom dia, senhor. Romeu Golf Vita. Está autorizado o táxi até o Pátio 4, o triplo Papa Romeu Lima. Bom dia, voo 1073, autorização, Porto Seguro com a Índia. Bom dia, nível de voo já aprovado, 340, fotocópio. Bom dia, Francisco. Autorizado, Porto Seguro, 340, alto avião pelo ISC 50, decola no zero, curva direita, no perfil da Leida, pós, Leida, voa direto, Porto Seguro, 5446, transponder, controle 120.8. Autorizado o nível 340 para Porto Seguro, na Dael Leda, comando 10, comando à direita, após Leda direto Porto Seguro, 5446108. É isso, correto, puxando condição para o posicional, voo 1076. Camarada. O 414 ao 50, direita, 1219. Direita. Em Salvador, o triplo Papá Romeu Lima solicita autorização para retornar para base. Autorizado, triplo Papá Romeu Lima. Passa, autorizado, Romeu Lima. Triplo, siga Alfa Juliette até posição remota 14, principal. Alfa Juliette, remota 14, triplo. 6250, ponto de voo intacto, está presente? Autorizado 6250, descendo até 3000 pés, que é legal, 9021. Está 3000 e 21, obrigado. Liga, estou indo ao Bravo. O Dani é Bravo, no estado em que mais trabalhador, construiu o ponto de auxilância, estacionamento lá em março, que foi ligado. Seguinte, aguarde a verificação da notificação, o Dani é Bravo. Hoje eu tive um plano que o Dani é Bravo fez, ok? Tango de Abravo. Tá? Verifiquei a notificação, vai sobrevoar até a Finlândia, confirme. Positivo, vai decolar na semana, sobrevoa em Finlândia na volta toda de Salvador. Que até a Finlândia radial é setor norte? Setor noroeste. Ok, ciente. Então tá autorizado 500 pés, sobrevoa Salvador, Salvador até a Finlândia. Faixa nativa. Pois retorna para Salvador. Controle 1208 e o transponder padrão, Tango de Bravo. Guarda 1208, controle. Está autorizado o canal nacional, Tango de Bravo, para decolar.